Perguntas, boa noite, adiciona a identificação direto do Zona 2714, reporta localizador. Pegou 52, boa noite, identifique, voa direto Duna 2000 pés com 1014, reporte localizador. Sim, Solo Zulu 2, livre à direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, mantendo em escuta. Alfa, vai chamante da Juliette, mantendo a sua escuta, boa, Roger. Juliette, voo 905. Sondeiro 5, autorizado, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, via Juliette, 905. Here, push and start, come right for taxi, Portugal 020. 714, boa noite, né? Estou na identificação autorizada a Mari, decisão 050. Zero to zero approved taxi, I put on one after taxi India and Alpha to Honeypot 1010 there. Call me ready for departure, Optimum 31014. Passando sem embaixo travado, tá 3152. 52, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 30 graus, 130 graus com 05 nós. Autorizado pouso, 10152. Na 6258, complete de aproximação, torre no 862. Tá 3600-12 no pé, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Na 6258, reporte Simbra com trem checado 1-2 na aproximação. Informa o tráfego que o precede aproximadamente 2 milhas, cabeceiro no zero. Na Salvador, Xanai 6258, baixada travada. Aproximação, guardando pista livre, Xanai 6258, o ajuste no 0 no 4. Guardando autorização, Xanai 6258. 352, solo 29, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reportando-se da Juliette para ingresso. Via Alfa, na minha escuta, reportaremos para ingresso na Juliette, da Juliette. Na 6258, vento 1, 20 graus, 120 graus, com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista 1 no zero, copiou o vento, você na 6258. 6258, vento 1, 20 graus, 120 graus, com 08 nós. Copiou. Boa noite, acionando a identificação autorizada do ANAC, destino 070. Partido de novo, 070, 2020. 020, line up and you wait, 110. Traffic 606, redução 2309. Afirmativo. Direto 52 via Juliette, portão 08. Direto 08, 03. 6258 no solo 31, direita prossegue táxi, minha escuta via Alfa, pois Juliette, portão 11, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, na 6250. 020, the wind is 120 degrees, with 09 knots, clear to take off from 10. Ono 714, desça para 2.000 pés em 2014, está autorizada a final INS, reporta estabilizado. Desce 2014. Call 020 airborne at 33, call 120 decimal 8, have a good flight, good day. 120 decimal 8, depois call 020. 120 depois call 020, airborne runway 10. Depois call 020, radar contact, climb expect level 370, Momo de Paz. Climb level 370, Momo de Paz, depois call 020. Ono 606, desce para 3, no 10, como em 14. 3600, chamatório no 862. 2600, boa noite. São 3226, 4000 pés, 1014. Salvador, boa noite, 3600. 3600, ajuste no 014 para baixar a travada. Aceno, comunicador. 3600, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 30 graus, 130 graus com 08 nós. Pouso Natal, copiou 370. 370 Natal, está autorizado, Golden 05, aerovia Perizulu 10, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 51 16, controle 120, décima 8. Aqui o 370 autorizado, via Perizulu 10, decolada 10, curva esquerda, Puca Zipar, 51 16, transponde, o controle 120, décima 8, gol 1805. Matchame pronto, pushback, em 1805. Ah, obrigado. Completa a aproximação, torre 1862. Completando, chama a torre 1862, 1794. Voo 9606, prossegue 2010, autorizado. ILS, reporta estabilizado. Salvador, bom dia, boa noite, voo 1704, final ILS, baixada e travada. Boa noite, voo 1704, tem aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 014. Aguardando pista livre, voo 1704. 3600, no solo 39, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, 3600. No 4, tá baixado travado? Baixado travado. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 30 graus, 130 graus com 08 nós. Gol no 7 no 4. S autorizado, pouso, gol no 7 no 4. Três, dois, mil pés, autorizado final ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, reportado estabilizado, 3, 2, 2, 2.